Muito bem, estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde. Você está entrando na sala de vigilância. Quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A vigília não para. E esse episódio está sendo gravado ao vivo e a cores em mais uma live no nosso canal do YouTube. Então, se você está assistindo, já assina o canal, já deixa o seu like, deixa um comentário e não esqueça de assinar e acionar o sininho. E você que está escutando, não esqueça de recomendar o nosso podcast e seguir no seu agregador favorito. Depois de um final de temporada que parou a internet, estamos aqui para debater o que talvez seja a temporada mais perfeita das séries em 2020. Vocês estão aqui para me desmentir ou não? E foi The Mandalorian, ou se preferir, o Mandaloriano. E para navegar nessa Razor Crest, a gente tem aqui compondo a mesa, ele que é editor do canal Cinema do Cafofo, Fabiano Probst. E aí, galera, beleza? Estamos aí para discutir tudo e mais um pouco. E também temos o nosso guerreiro de filas de CCXP, Robert Zanotto Guerra. E aí, pessoal, tudo bem? Eu não tenho um Baby Yoda, mas eu tenho um Baby Vader. Olha aí. E ele que literalmente viajou no tempo, no ato final da segunda temporada de Mandaloriano, o nosso editor Ederson Nunes, o Dé. Olá, pessoal. Queria dizer que estou esperando nas próximas temporadas a nova leva de babies. Baby Chewie e Baby Babu Freak. É isso aí. Precisamos de Babu Freak. É. Eu sou o Robson Nunes, jornalista e âncora deste podcast e deste programa. E antes de começar e falar e exaltar Jon Favreau e Dave Filoni, reitero seu pedido de like e convido a todos a seguir a Vigília Nerd nas redes sociais. Basta procurar @VigíliaNerd. Então, galera, vamos já então começar adentrando nessa treta, nessa live. Vamos falar dessa linda série que foi Mandaloriano, a salvação de Star Wars, porque afinal a última trilogia deixou muito a dever e a gente acompanhou isso bem de perto. Estávamos todos juntos assistindo a sessão Skywalker em dezembro do ano passado, aquele momento de lágrimas e de choro e de arrependimento, mas aquele respiro legal quando apareceu o Babu Freak. vamos começar falando da primeira temporada, cara. A gente teve esse delay da Disney Plus, ela chegou só esse ano, já estava no terceiro capítulo de Mandaloriano, e a gente, é claro, maratonou Mandaloriano em um dia a gente olhou tudo, né? Ah. Ou vocês foram para os Estados Unidos no ano passado para não tive condições. Mais ou menos. O dólar está barato. O dólar está muito barato, muito barato. Primeira temporada é basicamente assim, né? O Mandaloriano entrou no bar, porque tudo que acontece nessa série acontece a partir de um acontecimento quando tu entra num bar, né? É lá que a treta começa. Então, a gente tem no primeiro episódio o Mandaloriano sendo apresentado, ele entra num bar e já vai começando a treta, começando as suas missões, né? Acho que a primeira temporada a gente pode definir muito com essa apresentação, essas participações especiais que a gente já vai comentar também, mas principalmente por uma aventura leve, que teve seus momentos de ação, de porradaria, teve seus momentos de respiro, teve os seus cânones envolvidos ali do Star Wars também, mas foi uma grande celebração, né? Como é que foi para vocês assistir a primeira temporada? Assim, qual foi a sensação? Assim, primeiro capítulo, o que acharam? Vai lá. Cara, eu sou aquele fã roots dos anos 80, né? Então, tudo que veio depois disso pra mim, eu sou aquele cara chato, dá pra ver aqui que eu tenho algumas coisas aí de Star Wars. É, eu acho que tu não gosta. e assim, era aquele medão depois de tudo que teve na última trilogia, né? A segunda trilogia, vamos pensar assim, a segunda trilogia já não foi aquilo tudo pra mim, mas teve aquele negócio de ter o Star Wars depois da minha infância. Então, pá, legal, ok. A terceira, cara, tu já tá muito mais exigente, porque tu já tá bem adulto, já tá bem formado, então tu sabe o que criticar. E aí, quando vem um Rogue One, por exemplo, opa, existe um futuro, existe como ser feito, né? Mas depois vem um Han Solo que meio que, sabe, dá uns dois pés no teu joelho de novo. E aí, quando chega o Mandaloriano, que bem ou mal é um personagem baseado no Boba Fett lá, quando a gente pensa que é um personagem que gerou toda uma estrutura imaginária em volta de um personagem que teve pouca atuação, efetivamente, nos filmes, mas as pessoas amam mais do que qualquer outro personagem. Eu acho que ele é um dos personagens mais amado e idolatrado, mesmo sem ter tido muita coisa somente fora do cinema, né? Então, quando veio esse Mandaloriano, eu fiquei pensando, caramba, onde é que esses caras estão mexendo? Aí eu fui dar aquela folheada, assim, quem é que tá botando a mão nessa coisa aí, cara? Aí tu vê John Favreau, Dave Filoni, por exemplo, e tu diz, cara, o cara deu um jeito de levantar a Marvel da falência com o Homem de Ferro que ninguém conhecia, diga-se de passagem, fora do nosso mundo, vamos pensar assim. Então o cara deve saber o que tá fazendo, né? Vamos combinar por aí. E a gente sabe de toda a bagagem, né, do Dave Filoni. Então eu fui com esperança, né? Não fui com muita expectativa, mas não larguei. E tu, Robert, como é que foi? Então, quando eu vi os anúncios da série, assim, a expectativa começou a crescer, né? Mas nada muito, nada com aquele hype enorme, meu Deus, vai ser um novo Star Wars, vai ser tipo do cinema. Não, tava com expectativa até relativamente baixa, para esperando alguma coisa tipo entre Han Solo e Rogue One. Nada tão sensacional quanto Rogue One, mas também não tão ruim quanto Han Solo. E o que a gente viu foi algo bem nível Rogue One. Porque por ser uma série, a qualidade técnica, sensacional. CGI mesmo, dos episódios. Alguns tu notava até, uma certa economia, mas no geral, olhando os making-offs depois, tu conseguia ver que foi uma boa mistura de CGI com efeitos práticos. O próprio Baby Yoda, né? Eles tinham feito um bonequinho dele, aqueles outros bichos que ele montava nos primeiros episódios para ir em busca do Baby Yoda. Era uma espécie de, sei lá, cavalos, mantas. Animatrônico, né? Eles tinham feito o bicho grande animatrônico e depois eles colocavam uma CG em cima para ficar mais realista. Então, com isso tudo, ficou bem fantástico. Mas para mim, o que me chamou mais atenção não foi nem o enredo, nem a história, que não tem nada muito complexo, se a gente for ver. É algo simples, né? Tu tem lá um império, remanescente do império, certas menções aos rebeldes, mas no fim o cara é um caçador de recompensa, bem western mesmo. Simples, né? Nada muito complexo. O que me chamou mesmo a atenção é a ambientação. É tu entrar no universo Star Wars e tu conseguir ver, se sentir lá dentro, com os personagens, com os seres que habitam aquele universo, as próprias civilizações deles, cidades e vilas, enfim, os planetinhas, né? Isso que dá aquele quentinho no coração, de tu ver e se sentir lá dentro de Star Wars. Foi o que mexeu comigo. Referência. Bah, muitas. Eu não conhecia, assim, eu conhecia só o Boba Fett, assim, da trilogia original lá, e dos clones também, né, que surgiu depois na segunda trilogia. Então, e depois, quando eu vi que ia ter a série do Mandaloriano, eu comecei a olhar o Clone Wars, da animação, né, e achei bem, um pouquinho tosco, assim, mas, e o roteiro meio fraquinho, mas eu fui olhando, assim, né, fui acompanhando, eu não terminei de olhar ainda, mas eu vi que tem alguns pontos que ligam, assim, e isso é um dos méritos do Mandaloriano, que ele tá, da mesma forma que o John Favreau e o Kevin Feige fazem na Marvel, ligando os pontinhos, assim, dos outros materiais que existem no universo de Star Wars, foi ligando e dando motivação até a questão dos midichlorians, que são bem polêmicos, assim, eles deram uma pauta, assim, que tá, aceito agora midichlorians, se é desse jeito, eu aceito, né? E curti bastante a primeira temporada, fui com uma expectativa baixa, assim, e logo quando mostrou aquela abertura já diferenciada, sabe, a gente tá acostumado a ver sempre aquela abertura do cinema de Star Wars, aquele negócio de pá, na tua tela, e daí agora veio um negócio das máscaras, dos capacetes, aquela nova abertura, achei muito legal, e já curti logo já na abertura, então, e daí, então, a questão, que nem o Robert falou ali, de ser um tipo um western espacial, e também remete muito ao mangá e o anime lá do... Sempre esqueço o nome. Lobo Solitário. Lobo Solitário, que é um samurai que tem que levar um bebê, né, e cuidar do bebê, é a mesma sintonia, né, então... Não é nada, tipo, extremamente original, mas porque por estar naquele universo que a gente adora desde criança, né, Fabiano? E daí então, faz um sentido. Remete à origem, né, cara? Remete à origem do George Lucas, que pensou justamente nisso, né, cara? Ele vinculou todo esse universo entre o Western, né, e o Samurai. Então, basicamente, o conceito de Star Wars era justamente o Império, né, subjugando e fazendo qualquer outras coisas, e alguns guerreiros rebeldes, entre eles alguns samurais, tentando resolver esse cenário. E no Mandaloriano foi justamente isso que veio, que faltou em resto dos outros filmes, né? Se a gente parar pra pensar, quando tu fala da primeira cena ali, que o cara tá na cantina, e ele chega e tem dois caras que abordam ele, cara, Luke Skywalker, lá atrás, mesma coisa, é. Parou, vê dois caras, não gostam de você, e ele diz que não gosta de você, então, porrada. E aí, cara, ele conseguiu trazer, eu acho que a maior vantagem de tudo, assim, é ele conseguir trazer ótimas referências, fanservice, trouxe aquele universo, dando uma sequência com personagens novos que a gente consegue se apegar nesses personagens, diferente para mim, da fora o Babu Freak, né? O resto não me apego a ninguém, mas ele conseguiu trazer aquele sentimento de você se preocupar com aqueles personagens de novo. Independente se é o bicho aquele que ele monta, que dá pena quando o bicho morre, ou, cara, o maior personagem da série se acontece alguma coisa. Isso não aconteceu nos filmes. Esse negócio de falar pro fã assim, eu sei o que tu tá falando, sabe por quê? Porque eu sou fã. Eu sei o que tu quer, sabe por quê? Porque é o que eu quero. Então ele deu pro fã aquilo que ele queria, que o fã queria. E não o que ele achava que ia dar dinheiro ou não, ou tentando, nessa maneira, resgatar novos fãs, trazer novos fãs para dentro da franquia, né? Que foi basicamente a tentativa de trazer meu filho, né? De trazer, mas trazendo a mesma história que já teve. Então, faltou você resgatar como foi feito no início. É, acho que a Kathleen Kennedy é a principal culpada no mundo dos fãs, assim, de Star Wars, né? Porque, ok, a gente veio com o Despertar da Força, que todo mundo curtiu, mas viu que era meio que uma réplica remake do que já tinha acontecido, né? Um remake, vamos atualizar, mais do mesmo, remake, né? Foi remake. E a gente acabou com essa nova trilogia, a gente cansou da saga Skywalker. O que eles fizeram com o Skywalker, com a família, foi cansar os fãs, né? A gente já não estava mais meio que querendo esse papinho. E aí, como terminou a última trilogia, piorou tudo, né? Porque é sempre... É tipo, a galáxia inteira está em volta de uma família. Não é assim, né? Não é assim, fácil, galera. É, não, é uma galáxia inteira. Galáxia. Só tem uma, cara. Só tem Skywalker. Apesar de ter, né, gente? Apesar de ter uma referência daqueles caras, é o quanto tu mede disso, né? O quanto tu vai colocar, é aquilo que a gente fala de tempero, né, cara? Tu vai cozinhar um negócio, o tempero pode ser gostoso pra caramba. Só não bota tudo. É. Eu seria mais enfático, eu diria que é a dose do veneno, né? A dose do remédio. É. Exato. O remédio e o veneno, né? Eu falo do veneno, daí o veneno, cara, tu bota só um pouquinho de veneno. É. Mas o que eles estão fazendo com o Mandalorian é bem isso. Eles estão jogando pitadinhas da grande saga Star Wars e mantendo a história ali. Nele, focado nos Mandalorianos, e jogam pitadinhas, como que aconteceu no último episódio aí, que e espero que seja só isso. Né? E aí e também o episódio da Ahsoka na segunda temporada, também, que foi tipo, a gente não quer ver mais Jedi, tanto que o Rogue One foi tão legal porque a gente não tinha Jedi quase, né? Uhum. Então, uma lembrancinha, sabe? E essas pitadas, então, quando dá uma pitadinha de Jedi, a gente, então... Porque eles ainda contornam, né, o universo, né? Eles ainda estão contornando. Que fazendo o Jedi vira um mito, né? Ele vira um mito e essa lenda. Oi? O Jedi virou esse mito e essa lenda, então, pra nós tá virando muito tudo. Também. É um mito. Sim, né? Mais uma vez remetendo aos samurais, né, cara? Após o período feudal dos samurais, era isso, cara. Era muito raro você ver um samurai. E quando você via um samurai. Puta, deu um acontecimento, é um acontecimento. Foi o que eles conseguiram fazer, né, em Rogue One e agora nessa última temporada. E fica bem clara essa metáfora usada pelo George Lucas. E no documentário que estreou na Disney Plus também, a gente vê aquelas mesas redondas de todos os diretores, né? E aí a gente tem um relato da Bryce Dallas Howard, filha do Ron Howard, que é amigo do George Lucas desde sempre, né? Ela é filha dele, dirigiu alguns episódios, e eles faziam muito tudo meio que em parceria, e ela lembra de quando ela era pequena ter viajado para o Japão por uma reunião urgente, onde ela acompanhou o Ron Howard, o George Lucas e o Akira Kurosawa. Ou seja, ela estava ali entre os donos do campinho, os donos do cinema na época, né? Ela estava ali do lado dos caras, e ela conta aquilo, eu pensei, meu Deus, sabe? E é isso, Fabiano deu a letra. Mistura do Western com o samurai. Agora, a gente só tinha samurai, agora a gente tem o Western de verdade. E aí tu pega todas as referências do Mandaloriano, a vestimenta com a capinha do Clint Eastwood, né, aquele movimento de olhar, assim, embora tenha sempre o capacete, né? São pitadas incríveis. E na chegada, né, cara? Que o cara tem tanta presença que todo mundo... Quando eles olham, manda... Porra, vai dar merda, certo? Né? Pega o filme do cowboy do Clint Eastwood quando abre a porta. O que eles filmam? Primeiro chega as pernas dele, né? É igual, o mesmo enquadramento. Ao invés de abrir a cancela, abre a porta automática, né? É muito bom. E a gente tem que lembrar que, basicamente, os samurais, claro, dada a distância de tempo, de cronologia, são os cowboys heróicos do cinema americano, né? Porque, na verdade, os cowboys de verdade americanos não era toda essa novelização que a gente vê, né? Era uma vida sofrida, assim como os samurais também, pós-império, eram completamente pessoas que não serviam mais para nada. Que hoje a gente vê em veteranos de guerra, veteranos do Vietnã, é muito comum tu ver esses caras que lá eles tinham um propósito gigantesco para defender o mundo e de repente eles não servem mais para nada. E aí muitos viram mercenários, viram, nesse caso aí, um mandaloriano, né? É, e caiu na mão do Jon Favreau e do Dave Filoni que era da série animada, então que o Deto mencionou também. Então, que casou com o fã, com o mais fã, e o Dave Filoni fala também nesses documentários que tudo que ele faz, ele preza muito pelo que o George Lucas fazia, então ele estava sempre pegando o amém do George Lucas e trabalhando desse jeito. Então, a gente vê que deram o brinquedo para as crianças certas, né? E a gente pega a referência lá no primeiro, as raças, os Javas. A cena com os Javas é muito boa, né? Sensacional. Os Javas é muito boa. Eu estava reassistindo agora, e aí ele vai com o personagem do Nick Nolte lá, que é o rapazinho que fala Half Spoken, sei porque eu esqueci o nome. Uhum. E aí ele vai negociar porque eles roubaram a nave dele, né? Eu não vou negociar, eles roubaram, não sei o quê. Ele tá puto da cara, né? E aí eles dão uma caçoada porque ele não fala a língua deles, né? E ele fala, tu parece que tá falando wukiano, não sei o quê. Aí ele joga fogo neles, assim, né? Muito boa, cara, muito boa. É, tem aquele toque de humor certo pra não virar pra não perder o foco, né? Eles não conseguem... Eles conseguiram manter uma linha bacana, trazendo humor. Tu tem um drama desgraçado, muitas vezes, mas sempre com a mesma batida, com o mesmo trilho, né? Tu tem aquelas pequenas paradas em algumas estações... Mas o trem segue na mesma batida retinha e você não vê tanto desvio que tu acaba, como a gente teve nos últimos filmes, que é impossível não trazer como referência. De repente tu para no meio do filme, cara, o que eu tô assistindo mesmo? O que era a história? E aí volta. Já perdi. Missão, outra missão, e cada um tem uma missão e tu já não sabe nada. O universo é grande, mas nós estamos aqui no cinema, vamos tentar manter uma história, né? É. E o que vocês gostaram mais da primeira temporada? Eu a mitologia do Mandaloriano, que eu não conhecia pouquíssima coisa, só que eu nem falei, só que era o Boba Fett e os clones, que é toda aquela, tipo, uma religião que eles seguem, eu não sei como é que é ainda, não me aprofundei do assunto, da questão de esse é o caminho, eu não posso tirar o capacete, a armadura as armaduras de Beskar e toda a parte que agora na segunda temporada deu uma aprofundada quando entrou mais Mandalorianos, né? Na Bo-Katã lá e as outras. Eu gostei bastante dessa na introdução da mitologia desses novos personagens. Para quem não conhecia, assim, hardcore, assim, porque tem esses personagens, estão em livros, estão nas HQs, mas estão nos. Foram bem trazidos para a série, que a gente sabe que vai atingir um público infinitamente maior do que livro, quadrinho, qualquer outra coisa, né? Eles souberam colocar isso, né? Sim, sim. E eu gostei também, ainda não foi, pelo, no meu entendimento, ainda não foi explicado que o personagem do Pedro Pascal, ele não é um mandaloriano nascido, assim, né? Isso, uhum. Acho que não, não explicaram. Aí a gente remete à origem, né, do povo mandaloriano ali, que basicamente a origem do povo mandaloriano é completamente diferente do que existe hoje, né? Eles eram uma raça de humanoides, que realmente era um povo muito guerreiro, que habitava um planeta e que começaram a expandir. E aí, com guerras, eles acabaram começando a aceitar novos povos e se tornaram como se fosse uma religião, né? um estilo de vida, e não uma raça específica mandaloriana. E a partir daí, tiveram alguns confrontos com os Jedi, extinguiu-se essa raça original, e aí todo mundo, depois de muito tempo, pensa que o mandaloriano é um humano, né? Quando, na verdade, a origem deles é outra, diferente, e eles acabam... tendo uma percepção de estilo de vida. Você quer ser uma mandaloriana, você tem que seguir a doutrina, né? Tipo uma seita mesmo, uma religião, assim, como tem os Jedi, Exato. Mesmo conceito de Jedi, né? Tem Jedi de milhares de raças, a gente só conhece o Luke Skywalker porque só dá isso. Mas existe, quando tu entra no... E isso foi muito bacana da prequel, né? Na prequel a gente viu bastante. Existe Jedi de outro jeito, Até a própria Soca, né? Que ela é humanoide, mas não é humana, enfim. É, isso aí. Tal, mas ela é raça, né? Bem um alienzão, assim. Um alienígena, tá? Mas a pergunta. O que eu mais gostei ali? Tá, eu falei já da ambientação, tá dentro daquele universo, mas a trilha sonora... Não, as artes conceituais, no final de cada episódio, subia os créditos e vinha as artes conceituais do episódio... Bah, eu parava pra ver e ficava olhando aquilo, admirando aquele troço, que é muito lindo. Muito bom, né? E tu via tudo, novas diferenças. Eu lembro do Ben, quando apareceu aquela personagem da Gina Carano. A Cara Dune. E baita atriz, baita personagem aquele. E eu via nas artes conceituais que ela era meio alien, né? E daí quando fizeram o episódio, ela era já, humanoide, humana e tal. Bah, achei bem bacana isso. Tu vê que não é tudo 100% fiel à arte. Original. Mas eles deixam um pouco mais realista quando trazem pra série. E a trilha, né? Bah, sensacional. A própria trilha a trilha tema da série. A trilha quando surge um personagem diferente. Cada um tem um tema, tem uma velocidade da trilha. E quando aparece o Mando, aquela trilha western total, né? É um troço meio western, meio espacial. E que ainda lembra Star Wars. Ah, o cara, eu não lembro o nome do autor da trilha, mas... Ele é meio um sueco, né? Ludwig Göransson. Eu segui ele no Spotify e vi tudo que ele fez lá. Ah, o cara é muito bom. É. Quer dizer, não sei se ele tem outros trabalhos bons. Ele tá no Tenet agora também, né? Tá no Tenet. Olha, sim, a trilha é louca. Deve ser bom assim também. Cara, eu na primeira temporada, eu ia falar... que era a trilha, mas acabou me derrubando agora na véspera. Porque a trilha, eu acho que é uma composição, né, cara? Trilha e fundo. Porque quando você olha o panorama das cenas, assim, cenas fechadas são fáceis de filmar por uma série, né? A cantina e tudo mais. Mas me chamou a atenção, e aí muito mais tecnicamente, quando ele ia andar, viajar com os speedbikers ou com qualquer outra coisa, que era muito grande o negócio para uma série, né? E a trilha acompanhava toda aquela jornada sempre. E, obviamente, o que mais curti na primeira temporada foi Baby Yoda. Quando surgiu Baby Yoda, cara, quando abriu a tampinha, e eu olhei, Já começou surpreendendo, né? No final do primeiro ato. Pra mim, foi assim, ele põe o dedo. Ele põe o dedo, né? Tipo, ET. Exato, ET, telefone, minha casa. É incrível. Cara, pra mim foi assim, foi a surpresa do Baby Yoda, sabe? Eu lembro exatamente do momento que eu tava assistindo lá nos Estados Unidos, né? Que eu tava assistindo e aí quando os dois lá estão disputando quem vai ficar, ele e o G-11, não? Como é que é o nome do... O droid lá. É o Taika Waititi, né? É, o Taika Waititi. Quando abre o berço dele lá, né? Aquele berço ovo dele, e aparece o... Não, peraí, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu vi que a coisa era séria. Até ali eu achei que ia ser uma variação entre Rogue One e Han Solo, mas quando apareceu o bebê, eu disse, cara, eles estão arriscando tudo, porque tu mexendo no Yoda, é mais que mexer em qualquer Jedi, né? Mexendo em Yoda, cara, é punk. E aí te gera aquela surpresa, tá? Quem é esse aí? É o Yoda, bebê? Essa série tá, não ia passar 5 anos? Quanto tempo atrás? É 1000 anos? 900 anos atrás? Como é que é para tudo que eu quero a linha do tempo agora, né? Exatamente. E aí tu muito se bom. Toca que lá não era... É um pouquinho depois lá do episódio... Cinco anos depois da última Estrela da Morte. E ele já tem 50 anos, né? Ele foi apresentado já com 50 anos. É, mas ali a gente não sabe que ele já tem 50 anos, que ele já é coroa. É. desculpa te interromper, dando o crédito total, o compositor é o Ludwig Göransson, e a trilha sonora também tem um episódio especial no documentário da Disney Plus só sobre a trilha sonora. Esse cara, nossa, é muito. Nem conhece, já ama. Ninguém conhece, todo mundo já ama, né? Inclusive até a família Lima aí já fez uma versão, né? É verdade. Muito bom, inclusive. Uhum. Nossa. O que eu ia falar e agora? E a gente tem uma seleção dos diretores, né? Porque eles fizeram um dream team de diretores conhecidos, né? Puxaram o Taika Waititi já querendo dar o filme, né? Que agora a gente já tem essa confirmação que ele vai dirigir um filme de Star Wars. O último episódio da primeira temporada do Taika. Exatamente. Aquele morre, se mata. Aquela cena logo no início daquele episódio que os dois Stormtroopers estão brigando lá e com o Baby Yoda, né? Aquela deu um metinho. Na latinha. Cara, aquilo, a comédia daquilo foi sensacional, né? Não, o cara eles tentando acertar a latinha. Tipo, pega na cara deles mesmo, assim, né? Pega a piada histórica, né? Porque eles nunca acertam ninguém. Nunca acertam. E é legal ver esse dia a dia dos Stormtroopers, assim, as coisas que não eram abordadas nos filmes porque não tinha tempo, né? Isso é legal de ver também. Sim. Aqui temos um comentário aqui do Rubens Viterbo. Todos os personagens praticamente do Mandaloriano são humanoides. Manda um abraço pro Rubens aí, que é o meu mecânico de bicicleta. Faz o crédito, já faz o crédito. Faz um jabá aqui. Ele vai comenta aqui do conceito tecnológico antigo, essa mescla, né? De estar em outra galáxia, de ter nave e de ter carcaça, ter essas coisas. Os ETzinhos vão lá e roubam a nave do cara, assim, o cara não tem como. Tá sempre consertando. A nave dele começa bem a primeira temporada e vai estourando a cada episódio. E é um personagem, né, cara? A Razor Crest virou um personagem, assim, que quando as áreas de quem não viu ainda, tá? Quando ela vai pro Beleléu, tu diz o quê? Vai pro Brecht. Assim? É com spoilers. A gente não comentou, mas é uma live com spoilers. É um podcast com spoilers. Depois é bacana também é isso aí, né, cara? De tu ver como era justamente lá nos anos 70, 80, né? O cara não tinha tanta tecnologia disponível. Então tinha muita mecatrônica, tinha muita coisa prática, muito efeito prático. E eles conseguiram construir a série trazendo esses efeitos práticos. E por isso que eu acho que a gente lembra muito dos anos 80 e 70, né? E, obviamente, com toda a tecnologia que nós temos atualmente. Inclusive, né, aqueles painéis de LED que eles desenvolveram em volta, não sei se todo mundo sabe, praticamente não existe fundo verde, é pouco, mas tem, né? O que eles fizeram foi painéis gigantescos de LED, inclusive de cima, né? Cercando todo o processo para fazer a ambientação. Então, não é uma... Ele traz uma profundidade que o efeito do fundo verde não traz, né? Então tem pouca pós-produção, tem muita pré-produção, né? É como se eles emulassem um grande videogame, né? Exato. Renderizassem um grande videogame em volta. E eles fizeram num estúdio super pequeno, numa garagem. Eles abrem um documentário dizendo que eles estão numa garagem. Estamos aqui numa garagem fazendo Mandalorian e tal. E aí tu vê os painéis de côncavos, né? Fazendo todo aquele cenário. E eles têm a profundidade, até os atores... elogiando, né? Uhum. Com isso aqui, a gente realmente se sente no lugar. Tem que botar fotografia, né? Os fotógrafos cortaram, né, cara? Porque aí eles conseguem trabalhar com a luz muito mais próxima do real, sem ter a dificuldade da variação do real, né? Então, como tem luz certa nos lugares certos, eles conseguem trabalhar com a profundidade e o ângulo de luz e de câmera que jamais o fundo verde e nem a luz natural poderia fazer, né? Então, cara, é o mundo perfeito em pouca coisa. Né? Exato. É, eles deram um salto de qualidade, isso aqui que vai começar a passar para todas as produções. Não, já tem várias produções agora falando que, por exemplo, eles não tem como patentear esse tipo de coisa. É a mesma coisa que o fundo verde, né? É. Então essa tecnologia vai ser copiada full agora, né? Sim. Que bom, né? Vai funcionar, vai baratear a produção e a gente vai ver mais coisas incríveis, né? Basicamente incríveis, né? Mas a gente tem a primeira temporada uma certa barriga. A gente tem uma questão da primeira temporada na história. A gente tem aventuras episódicas, né? E a gente tem ali, ok, ele tá com o Baby Yoda, ele tem a missão, ele vai proteger o Baby Yoda. Aí ele se apega ao Baby Yoda, ele vai devolver, depois ele se arrepende, né? Mas aí a gente tem ali umas aventuras meio que interrompem a trama, que não levam a história adiante. E a primeira temporada, assim, eu senti... É, e não são ruins, exatamente. Não são ruins, mas elas dão essa travada no ambiente. Mas na segunda temporada, e agora a gente já pode começar a lascar a segunda temporada geral aí, já que deu meia hora de live, essa segunda temporada é um episódio melhor que o outro, é uma escadaria, assim, a gente não só tem... Melhora. Melhora, não tem episódio ruim. Cara, o que deu uma acalmada, se a gente for ver, foi o penúltimo. Quando eles resgatam o cara lá da prisão pra ajudar eles a encontrar adorei o episódio. Mas mesmo assim, ele é sensacional. Adorei. Você consegue ver um pouco mais humanizado, né? É. Ver outro cara que se identifica ali, que ele era meio bandidão, foi preso, agora ele tenta, não digo se redimir, mas ele ajuda a galerinha do bem aí. É, porque ele, na verdade, tem mais raiva do que fizeram com ele quando soldado, né? É. Do que, na verdade, esse cara quer saber de uma coisa... Eu vou fazer com ele também. Mas esses caras são tão ruins que vale a pena fazer merda aqui. É. E dá profundidade para a questão galáxia, né? Ou seja, muitas coisas já aconteceram, já, muita gente se prejudicou, acho que o Robert comentou no nosso grupo lá também, que essa questão de eles não estão interessados se tu é Jedi, se tu vai me ajudar, ou se tu é o terrorista. Uhum. Porque tá todo mundo só ferrando com todo mundo, né? Sim. Então tem as pessoas estão... Nesse episódio tem uma cena que eles estão indo com o caminhão lá, voltando pra base, né? E aí eles passam por uma vila, e tu vê pessoas, seres, enfim, habitantes da vila, e aí tu... Acho que tem um diálogo entre o Mandaloriano e o cara da prisão lá, e eles comentam, tipo, que não... Pra galáxia, tanto faz, né? Como tu disse, se são, são Jedi, são rebeldes ou são o Império, o povo tá sofrendo igual ali. Se não é o Império que tá explorando o povo, é a República que ia vir explorar. É, basicamente, se tu não... Se, qualquer um que chega ali, independente da missão, tá invadindo. Tá invadindo. Né? É, vai ferrar com a galera que tá ali. É, e o começo do último episódio também, quando eles estão capturando o doutor lá, que... Enfim, que fazia especialista em clones e tal, eles têm dois pilotos da nave, né? Daí o cara faz de refém o doutor, e como é que ele questiona ele, se começa a questionar o personagem da Gina, né? Nós vamos explodir Alderaan, ou vamos explodir teu planeta, como fizemos com Alderaan, uma coisa assim, era. E aí, pela forma que eles conversam... É o extremismo, né? É o extremismo, né? Extremismo. E tu vê que os rebeldes também não são lá seus... Não é todo mundo bonzinho assim, né? Não, eles conseguiram mostrar justamente isso, né, cara? Que dentro da sua causa, todo mundo comete erros também, né? Todo mundo. Independente da causa... E hoje a gente vive isso no mundo real, a todo momento, né? Todo extremo é muito prejudicial, né? Tudo aquilo que é extremista, independente da causa... Sempre vai causar problema, porque o mundo ele é feito de equilíbrio, né? A gente tem que ter... Equilíbrio, exato. Tu não existe o cara 100% bonzinho e o cara 100% malvado. Não é preto e branco, tu fica ali num cinza. A Soca trazia muito isso na série, né? Não tá certo tu ser aquele Jedi 100% certinho, porque vai acontecer... Tem muita coisa ali que os Jedi pregam. E que não são... Não, eles são humanos ainda, eles têm sentimentos, não funciona assim. Isso que a série trouxe... Eu acho que eles deviam ter focado um pouco mais nisso também e mostrado que o Mandaloriano, enfim, não é... O cara não é 100% bonzinho, eles fazem coisas ruins e tal. É, mas a construção do personagem em si, né, cara, do início da primeira temporada até aqui, eles conseguiram fazer justamente isso. Um cara frio, um mercenário que não se importava com ninguém, que o negócio dele era cumprir o dinheiro ali dele e sair fora, versus, obviamente, o que ele se tornou um pai no último episódio, né? Um pai, Não, legal. Melhor pai, Star Wars. Melhor pai. É o melhor pai, Star Wars. No penúltimo episódio, quando ele ameaça o Moff Gideon e ferra com todo o plano, porque basicamente assim, eles fizeram tudo aquilo ali pra pegar o Moff Gideon. Aí ele vai lá e manda um WhatsApp pro Moff Gideon. Magrão, eu vou te arrebentar, tá vendo? Eu tô chegando aí, eu vou te arrebentar pra pegar meu filho. Ou seja, pra ele não importa mais estratégia, não importa mais nada daquilo que ele acredita importa, é pegar o que é precioso para ele, que nesse caso seria o filho dele, né? E aí eu até tava rindo com um amigo meu, dizendo assim, porra, cara, eu se sou os parceiros desse cara, eu disse, caramba, a gente passou duas temporadas aqui para pegar o cara. Entrega todo mundo o ato pra ele, ferra tudo. Mas isso que é o legal do Mandaloriano, assim, do personagem do Pedro Pascal, não lembro o nome dele, Din Djarin. Que ele parece assim, que ele resolve, ele não tem planos, ele resolve as coisas meio no instinto, assim, sabe? Isso que eu acho legal, assim, sabe? Eu acho bem bacana. Eu achei incrível esse momento que ele ameaçou, porque ele usou o mesmo discurso do Moff Gideon da primeira temporada, ele repetiu. E eu não esperava, assim, que ele, pô, aqui, ó, agora tu foi longe demais, tu pegou algo que eu me importo, que eu quero, que é meu, e eu vou atrás de ti e não interessa, sabe? Eu fiquei, quando eu assisti aquilo, eu pensei, é isso, cara, é isso que eu quero ver, sabe? Aquela história de meter o medo com as palavras do que o cara tentou meter medo nele lá no início, né? Ele citou as mesmas coisas, bom, se tu acha que é assim que tu mete medo... Então eu vou usar mesmo, é isso que tu vai entender, do mesmo jeito que tu tava me ameaçando, eu vou te ameaçar para te ver, só que a diferença é que eu vou fazer. Eles deram o gostinho na primeira temporada e na segunda eles usaram, então eles deram aquele tradicional payoff da coisa, né? E acho que é muito legal a gente comentar também o Moff Gideon, porque, cara, ele na primeira temporada, ele meteu medo, e na segunda temporada ele foi um banana. Ele tentou botar medo quando ele enganou, passou a perna ali no... Tentou passar a perna no Din Djarin, né? Quando ele disse, pega o... Tu quer o bebê? Tu quer o Yodinha? Pega ele aqui, leva. Né? Eu preciso mais dele. Uma coisa do vagabundo do bar, assim, não, pô, pega aí que eu vou... Sabe? Eu achei que eles quebraram o personagem. O personagem tinha tudo, cara, ainda mais, né, trazendo o ator... para ter muito mais uma... Eu, sinceramente, depois de tudo que aconteceu no último episódio, eu esperava que ele tivesse um plano que ia trazer o Tron, ia fazer alguma outra coisa, e dizer assim, cara, tá, ficou legal, levou, mas olha qual é o meu plano de verdade. Isso que eu fiquei esperando, sabe? Porque, assim, ele entrar num embate físico com o Mandaloriano, apesar de, obviamente, ele ganhou o sabre negro por algum motivo, então... Né, deveria ter algum talento, né, que não teve. No tapa não ia ser, ele ia ter feito alguma coisa. Só que foi o embate, foi legal, dadas as limitações justamente de um cara mais velho, né, que não tem superpoder, nada. Foi bacana a luta. A luta foi legal. Só que daí eu pensei, tá, agora ele pega, mas ele vai ter alguma coisa lá dentro que vai dizer, pô, ferrou. E o que ele tinha pra trazer era justamente os Dark Troopers, né? Uhum. Tanto que bate o pavor nele quando ele vê a X-Wing entrando, né? Nossa! Sim. Merda, fudeu agora. O pavor dele. O plano acabou agora, né, cara? E bate o pavor em nós, né? Meu Deus, o que é que tá chegando? Eu perdi o evento. Vamos com calma nesse momento X-Wing aí, porque vamos pegar o momento que cada um aí presenciou. Quando apareceu, eu lembrei dos X-Wings do segundo episódio que a gente teve, né? Mas ao mesmo tempo eu entendi, a gente já tava entendendo que ele se uniu com a força no episódio anterior, quando ele foi sequestrado, né? Toda aquela deixa que a Ahsoka Tano falou. Aliás, a gente não falou de Ahsoka Tano. Vamos voltar mais uma casinha aqui, porque eu não esperava ver Jedi nessa temporada, e quando apareceu a Ahsoka Tano, meu amigo, nossa, que grande episódio, que baita episódio. Ela na névoa ali, cara, foi melhor que as lutas, inclusive, né? Uhum. Ela... Sendo cinzenta no meio da fumaça, foi... Modo furtivo, né? É, muito legal. Falem de Ahsoka Tano, falem desse episódio. Eu queria demais aí, por isso que eu tô tirando o pé um pouco. Eu queria voltar ali pra falar que a culpa do Moff Gideon lá é a do ator do Exposito lá, que tá overrated, já chega dele. Ele tá terrível também no The Boys e já não desce mais. Ele fez um puta vilão lá no Breaking Bad e parece que ele não saiu daquele papel, né? Não, ele é sempre o mesmo personagem. Eles gostaram tanto que querem que ele repita aquilo ali pro resto da vida, e aí... Passou, chega. É, deu. Esse problema aconteceu também com o Christoph Waltz lá do Quentin Tarantino, do Bastardos Inglórios, que ele começou a ser vilão em tudo, daí tu já... Tá, meu, tu já não é mais vilão. Não, é o mesmo personagem, né? É. O que fica ruim é basicamente assim, cara, explora então um outro tipo de vilão, né? Ele não, eu tô te vendo, da mesma forma... Não, não achei ruim também a forma como ele atuou no Mandaloriano, mas podia ser um pouquinho mais agressivo. Tá no modo automático ali, né? É que vilão bom tem poucos. É. Pois é. Verdade. Mas ele mandou, dá pra dizer que mandou bem assim, não foi? E ele tá sombra do Darth Vader, né, cara? Não tem como muito competir. É que, na verdade, no Star Wars, pra te inventar um vilão bom... Tá todo mundo na sombra, não adianta. Primeira chance, né, na última trilogia. Podiam ter feito aquela coisa, né? Cara, tu não é um Darth Vader. Ou, se tu tenta passar muito, o cara diz, quer ser Darth Vader, entendeu? Não tem salvação. Darth Vader e Thanos são poucos. Não é. Loki também, né? Loki também. No Coringa. Boa, olha aí. Melhor. Uma coisa muito legal também que a gente comentou do episódio da Sokatano é que a gente tem participações especiais. Naquele episódio em especial, a gente tem a presença do Michael Biehn, que é basicamente o Kylo Reese, o Exterminador do Futuro do primeiro filme lá dos 80. Ele fez Alien, ele fez outras coisas assim. Eu também não me liguei que ele é o vilão que fica ali na ameaça do Mandaloriano. Enquanto a Soca vai lutar contra outra mulher, né? Que tá com a lança de... Alguém comentou no grupo, né? Aí eu voltei pra assistir, acho que foi o El, não me lembro quem foi. Comentou, disse, não, peraí, é mentira. Não vi. Aí eu voltei lá. Ele tá bem diferente, cara, né? Tá bem diferente. Tem um easter eggzinho tão bobo que a arma dele é basicamente uma escopeta. É. De cano cortado, com a parte de baixo, a mesma coisa. Eles dão um close nessa arma dele, né? É, a mesma coisa que ele usava no Exterminador do Futuro, que é contemporâneo, basicamente, do Retorno de Jedi. Eu acho, ele é do mesmo período, lá no início dos anos 80, né? Isso. E eu acho que é 84, o Exterminador do Futuro, e o Star Wars é 83, 82. É, algo assim, é. É, e aí, assim, eles trouxeram aquele personagem que é que, cara, o cara tem que ser muito bom pra ter olhado e dito assim, olha ali, que bacana. Sem ter olhado. Ele tem um olhar de maluco, ele tem aquele olhar de maluco. E a gente tem também o próprio Carl Weathers, né, que é dos anos 80, contemporâneo ali com o Rock, que a gente fica pensando como ele não fez o Star Wars, né? Como ele não participou antes, né? Que é muito confundido, inclusive com o Lando Calrissian, né? Exato. Todo mundo acha que é o mesmo ator, pra lá e pra cá, o pessoal fala, ah, tu viu, ele fez aquele lado, não é. Calma. É. A maquiagem da Soca, né, toda perfeito. A traje dela, cara, foi ótimo. A atriz, a Rosário Dawson, nossa. Faz uma campanha pra ser ela, né, ela faz... Tá merecendo a série dela com essa atuação. Demais, cara. E eu não sou um grande fã de Rebels, e como eu disse, né, eu tenho um problema psicológico que eu sou muito afetado lá pela trilogia original, mas eu curti olhar e ver, assim, até por uma questão de expansão de universo, né, eu tenho alguns livros de Star Wars também, assinei quadrinho durante um tempo, e as histórias dos quadrinhos, cara, são muito bacanas, são muito, muito focadas no período mesmo, quando tu fala da Velha República e de tudo mais, assim... Cara, tu olha e diz assim, por que ninguém faz isso aqui, né? Aí vem o Mandaloriano e diz, cara, não precisa ter Star Wars, não precisa ter só Jedi. Tem muita coisa acontecendo na galáxia, é uma galáxia muito distante, não é um planeta muito distante. Exato. Cara, tem muita coisa acontecendo, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E a gente ficou com esse gostinho em Rogue One e agora nessa segunda temporada com esse ato final aí, que foi aquela questão, pô, terminou a trilogia original, o que viria a partir dali, o que poderia ser construído a partir do final da trilogia original, com o Luke, com seu Super Jedi, com toda aquela treta, toda a redenção do Darth Vader, o que poderia ser construído se naquela época fosse agora, digamos assim, o fenômeno fosse agora, quanto a gente teria de Luke Skywalker, que é o que o pessoal mais baba para ver, né, como a gente babou agora, nessa segunda temporada. Tu imagina o que, que eles poderiam construir de saga a partir disso, mas agora não. A gente fica com essa questão do Jon Favreau, do Dave Filoni, que os caras que conhecem, botando os easter eggs, usando, cara, primeiro episódio da segunda temporada, o dragão de Kreat. O que era aquilo, cara? O que era aquilo? Era perfeito. E aquilo apareceu como uma ossada na trilogia original, sabe? Próprias aranhas, aquela ali, acho que é da segunda temporada da Família Sapo. Segundo episódio, O gelo lá. Lady Frog. A Lady Frog. Muita gente confundiu ali com as animações, né? Mas foi, na verdade, uma estrutura baseada em modelos de conceito, desenhos originais, de conceito, mano. Originais, que nem foram para a primeira trilogia. É. E o cara foi pesquisar isso aí, cara. Ele foi pegar o material lá de conceito e dizer, cara, esse bicho aqui é bacana, esse aqui nós vamos colocar lá. Nem que seja por causa do BBO, do Louco de Fome, fazer algum comer um ovinho. Cara, eu nunca vi gente pra querer roubar comida e comer tudo que acontece pela frente, cara. Na verdade, o Mandaloriano, a vida dele seria muito mais fácil se ele tivesse encontrado um saco de ração, pedido um Mac, alguma coisa pra aquele bicho. Porque ele só um cyber food aí. Space food. Não tem, mano. Uns alfajor da galáxia. Ah, isso é muito bacana. Alfajor da galáxia, respeito. Foi muito bom, cara. Ele metendo um bullying com ele. A bolachinha. O respeito que os caras tiveram com o material original, né? Com essas coisas, esse conteúdo todo que não foi aproveitado lá atrás, eles estão reaproveitando agora e usando com todo aquele cuidado pra não alterar nada que já foi construído, né? Porque tu não pode mudar algo história, mudar o que aconteceu lá no episódio 7, 8 e 9 agora. Por mais ruim que seja o 9, né? Eles não podem usar para fizeram assim e disseram, não, isso aqui não vale. Eles não podem simplesmente usar para dizer, fizemos isso, como fez essa última trilogia, que algumas coisas aconteciam, e tu via, que forçado. Não, aqui eles estão usando com uma forma orgânica durante a história, assim, vai acontecer isso. Vai fácil, E meio que eles já padronizaram a série. São episódios que vão levando uma história maior. Né? Nem sempre o mesmo episódio vai ter que continuar com o outro, alguma coisa assim. Então isso é legal, isso dá um respiro, a gente tem uma aventura mais dinâmica, mais isolada, que sem tanto a necessidade de estar conectando tudo ali. Mas eles fazem isso de forma super orgânica, aparece um droid. Aliás, puta que pariu esse último episódio com o droid, né? Vai se fuder. Nossa. Mas que agora a gente vai então para aquela lacuna que a gente pausou, que é aqui. Momento chegou a X-Wing no último episódio. Eu lembrei do segundo episódio. Mas depois eu lembrei do momento do Baby Yoda, né? Daí eu pensei, caralho, é um Jedi. Já comentaram, é um Jedi. Vocês imaginaram? E aí como apareceu de costas, só katana, claro. Porque eu nunca imaginei que eles iam usar o Luke Skywalker. E mostrou no monitor ali da telinha, tu via que era monitor preto e branco, então era um sabre branco. A sacanagem da telinha preto e branca na tecnologia da nave, cara. até ali me enganou, até ali não, é a Soca. Tá meio diferente, tá escondendo a cara e tal, o rosto, mas ok, é a Soca. E aí mostrou o sabre verde. Capa preta. Capa preta e a mão, uma de luva uma e outra luva. Uma mão com luva, outra mão. Eu tive um grave problema nessa cena, né, cara? Eu tava ali, a expectativa aquela e, pá, meu celular subiu um e-mail importante. meu Deus. Aí, assim, eu olhei aquilo ali, cara. Quando eu voltei a olhar pra tela, tava só a pontinha da X-Wing entrando já no hangar. Aí eu... Porque assim, a minha percepção. Volta. Eu pensei, não, agora vou deixar, só porque não vai dar pra voltar, senão vou perder mais coisa. Aí a minha percepção era a seguinte: eu sempre tive a esperança de aparecer o Luke Skywalker, apesar de não ser o meu personagem favorito de toda a saga. Eu tinha esperança de aparecer, mas eu pensei, cara, os caras não vão botar. Vamos ser franco, vamos ser realista. Eles não vão trazer pra cá, eles vão querer explorar novos personagens, o Ezra Bridge lá, alguém, alguma coisa assim, sabe? Eles vão te sacanear com o X-Wing, como já apareceu nos outros episódios, né? Eles vão te sacanear com o X-Wing, tu vai dizer, é o Luke. Não é, é outro. Aí apareceu ele de costa e eu pensei assim, Ahsoka Tano, tá? Ela se arrependeu, né? Que largou o Baby Yoda lá, deve ter entrado lá também na comunicação aquela, deu uma cruzada, e aí ela recebeu lá o negócio do Baby Yoda e voltou, veio aqui pra ajudar. Aí ligou um sabre, deu, tá, cadê o outro? Porque ela tem que ter dois, não ia ligar só um, não vou gastar a pilha do outro, vou ligar os dois, né? Aí ligou, e eu disse, caramba, não faz isso, peraí, que eu não tô preparado psicologicamente, eu tenho problema cardíaco, eu não posso chegar assim, e botando, cara, quando ele começou, porque o mais impressionante de tudo isso, é que eles conseguiram mostrar a força do Dark Trooper na luta com o Mandaloriano, que tecnicamente o cara é mais fodão da série, né? Ninguém vencia ele. Ele dava um jeito, nem que fosse na cadeirada, ele dava um jeito de ganhar uma luta, né? E o Dark Trooper deu um pau no Mando. O Dark Trooper deu uma surra nele, assim. Amassou a capacete dele contra a parede, né, cara? Não, ele bateu na cabeça dele contra a parede, eu fiquei esperando o estrago que ia dar na cara dele na hora que ele erguesse o capacete. Porque dá uma agonia mesmo, tu tá vendo dá que não tá agonia. Acontecendo nada, né? Tu sente a dor ali. Cara, ele chega e começa assim, ó. Tá assim, cara. E aí, justamente, remetendo a história, que é muito mais leve, suave, sem tanta santo salto nem nada. Pela tecnia. É, não tem tanta coisa arada. E ele fazendo, cara, movimentos leves e tudo mais. Uma outra coisa que eu vi num vídeo esse dia que foi bem bacana é que legal que eles botaram os Dark Troopers pra ele poder matar, né? Porque o Luke tinha toda aquela filosofia de compaixão e de amor em não matar um outro ser vivo, né? Tanto que ele não mata nem um Imperador Palpatine lá. Espero que o pai dele... Eles podem estrela da morte lá, mata uma galera, mas não mata diretamente, assim. É, não aparece ele cortando os caras do meio. Se eu não vi, eu não fiz, né? Se eu não vi, eu não fiz. Aparece, pelo menos. E ali ele saiu dando porrada em todo mundo, né, cara? Foi lindo. Tem os vídeos comparando, botando lado a lado, assim, a entrada do Vader lá em Rogue One e a entrada do Luke. Total, né, cara? Total. Deu certo aquele, vamos mostrar o filho agora, né? Você vê, é uma certa elegância, assim, como era o Obi-Wan lá no episódio 4, né? É que ele não tem, como tu disse, não tem todas aquelas acrobacias e tal. Fora ele pega o Yoda, naquela... ele pega o sabre e ele ele reflete os tiros de blaster ali. Ele usa força, e tu vê que em um momento só ele usa força com mais agressividade, que é quando ele... Ele esmaga a latinha. Ele esmaga o último... É, aquele cara fez alguma coisa pra ele no particular, tem certeza. Ele foi pessoal. É que era o último, né? Ele viu, agora não vou cansar mais, então nesse aqui eu vou... Aquilo foi um serviço total, né? Vou amassar ele. Eu não precisava. Não, ele tinha que fazer aquilo, né? Eles tinham que fazer aquilo. Eu jamais imaginei que eles fossem colocar o Luke Skywalker. Não estava pedindo, não queria que aparecesse. Mas quando apareceu, nossa. E aquilo foi acontecendo, eu, caralho, é ele, que ousadia. Esses caras foram longe demais, o que eles vão fazer agora? E aí que foi acontecendo, que... foi amassando todo mundo, cara, foi aquela catarse. Sexta de manhã, o Robson do grupo falando, cara, eu chorei com o episódio. Eu chorei. O que aconteceu? Cara, eu tive que levantar às 4 horas da manhã pra assistir o episódio, porque ele me manda aquele vídeo, eu disse, caramba, e agora? Não vai dar pra esperar pra começar a trabalhar. Só as coisas da vida, né? O Chico acordou às 5h30, deu uma choradinha, eu pensei, cara, eu acordei agora? Eu vou olhar essa season finale aqui. É agora. E aí, cara, terminou, eu tava realmente com os olhos marejados, fiz aquele vídeo lá, tá lá nas redes sociais, lá. Reaction. Fiz um reaction lá nos stories da Vigília, tem tá no nosso Twitter também, se alguém quiser ver. E, cara, realmente eu tava realmente emocionado. Eu pensei, eu preciso gravar isso, eu preciso mostrar pra galera isso. E eu fiz, claro, sem dar spoiler, né, porque a galera adora dar spoiler no primeiro dia. E eu tava impressionado, e só por isso eu vi a cena pós-créditos, porque eu gravei durante o momento que aquilo tudo aconteceu, Luke Skywalker e tal, e aí aquele momento que eles dão aquela... tu acha que eles já te entregaram tudo, eles vão lá dar uma cerejinha no bolo? Porque é, ele tá pegando o Baby Yoda, ele tá levando o Grogu, né? O Grogu. E aí ele põe a mão, ele tira o capacete, põe a mãozinha no rosto do Pedro Pascal, que agora... Pedro Pascal já é ícone do mundo, né? Depois ela se contracionou com o Luke Skywalker. E aí ele não quer ir, né? Ele falou, não, mas ele não quer ir contigo. Ah, tu tem que convencer ele. E aí nisso ainda chega o R2-D2 do lado, assim. E o Luke fala, né, cara? Assim, ele fala, não quer ir. Não é que ele não quer vir. Ele tá pedindo a tua permissão. Tá pedindo a tua permissão. Tu tem que liberar pra ver se ele vem ou não. Não, ele, por ele... E aí, é um alívio infantil, né? Ele é um alívio cômico infantil que aproxima as crianças do Star Wars, né? Então, basicamente, fez aquele efeito de, cara, ele, uma criança, se encantou com o R2. E aí conseguiu falar, o R2 já bateu um papo com o Yoda lá atrás, já se conhece naquela história. Já se conhece. Falar, né? Já sabe falar. E aí, pá, cara, quando entrou o R2, foi muito... Aí eu pensei, não, peraí, né? Aí eu gravei. E aí só por isso eu vi a cena pós-créditos, que enquanto eu gravava eu não tava olhando os créditos, né? E aí quando eu parei de gravar, pá, uma outra cena, malditos. Ou seja, entregaram mais e vamos dar mais uma coisa aqui. E aí mostra, como o Fabiano resumiu lá, o Boba Fett, dono da boca. Dono da boca. Inclusive roubaram já a minha ideia, né? Que eu falei ali, eu tinha que ter patenteado. Não, ele fez lá, ele invadiu a boca dos AP, né? Uma referência total ao cinema brasileiro. Né? Onde ele chega lá e diz: quem falou que a boca é tua, rapaz? E pega do cara que tem o nome mais fora de Star Wars possível, né? Baby Fortuna, não tem nada a ver, que era o tradutor do Jabba, ele era o cara que exibiu o Jabba, perdeu a boca, e aí... E que engordou, né, que engordou também, tava lá super... Obviamente, o tempo passa para todo mundo, sentado ali, perdendo o dia inteiro ali, né, cara, tempo passa, e é legal, porque assim, eu brinco desse negócio da referência do cinema brasileiro, mas se tu parar para pensar aquela história, basicamente a da invasão da boca dos apes, que tinha um cara que era um gordão, grandão, que mandava naquela boca, o que ajudava ele assumiu a boca depois que ele morreu. Daí chega um cara muito mais foda e diz: quem falou que a boca é tua, e mata todo mundo e fica com a boca. Total. Aí. Referência, tá aí, ó. Referência cidade de Deus, né? Cidade de Deus. E aí, galera? Cara, depois de entregar todo esse final, não sei mais o que a gente fala aí. Cara, eu acho que faltou, a gente podia ver se faltou alguma coisa, né? Porque eu acho que é raro, ok, mas eu acho que teve uns furinhos ali. Por exemplo, o que fim levou o terceiro Mandaloriano lá, eles cortaram. É verdade. Ele estava doente. Acho que ele faltou o ensaio e cortaram ele, né, meu? É, eu, pra mim, ele botou um atestado ali e não foi na missão. É, tava com Covid, tava doente na época. Meteu atestado e não foi. Mas era o mais inexpressivo também. Ah, não, pessoal, sem dúvida, mas se tu vai botar todo aquele elenco de Mandalorianos que... Não, tinha toda uma doutrina de recuperar a terra deles, cara, ou mata o cara, né? Ou mata o cara, ou fala que ele tá numa outra missão, ajudando alguém, sei lá. Mas eu entendi esse momento, eles precisavam. Falta. Eles precisavam do momento Gear Power aí. Então era um bom momento pra ele morrer. Era um bom momento pra ele morrer. É, podia ser. As quatro minas, mas o cara matava ele e pronto. A gente tá discutindo. Alguém. A gente está discutindo o sumiço desse cara, mas esse cara vai aparecer ainda. Tem toda a trama ainda do Dindiarinho lá. Tem que lutar com a Bo-Katã, né? Tem tudo isso aí. Agora, de repente, a gente vai ir pro lado mais do planeta, lá, não sei se existe ainda. Planeta Mandaloriano. Eles deixaram em dúvida várias vezes se ele tinha extinguido o planeta ou não, né? E aí parece que não. Agora, no princípio, ele foi meio extinguido, mas tá lá ainda. Pelo que conta, ele existe, né? Ele existe, só ele tá praticamente inóspito. Porque na primeira batalha que eles foram lá e os Jedi subjugaram os Mandalorianos lá nesse Mandalore, nessa primeira batalha eles subjugaram e disseram assim: ó, cara, para de querer matar todo mundo aí, senão nós vamos vir aqui e vamos arrebentar vocês. Na segunda vez, anos se passaram, eras se passaram, e eles aí sim desenvolveram toda a tecnologia com Beskar. Com Metal Beskar, as tecnologias com Javis e tal, mais, para poder se equivaler a um Jedi para uma segunda batalha. E aí parece que nessa vez, quando eles foram lá e seguraram os Jedi, aí sim veio toda uma frota e dizimou o planeta. Virou foi, não, foram, não foi o Império que dizimou depois? É, o Império. Ah, alguém Império. Mais, assim, vão aproveitar. É, os Jedi são os vilões, então, da história. Ao olhar dos Mandalorianos, tanto que eles são inimigos, né? Genocidas. Eles dizem assim: cara, é a mesma história, né? Não me importa que o Neto tá invadindo o meu planeta. Então, não importa se tu é Jedi, Império, República, sei lá, tu tá invadindo aqui, tu é inimigo. Errados não estão. Mandalore não é um lugar, é o seu povo. É Asgard. Não, mas a história fala isso mesmo ali, cara, que na verdade depois, como eles perderam o planeta, né, eles começaram a conquistar outros planetas e virou aquele negócio de uma doutrina, que Mandalore é onde o povo está, basicamente Asgard, assim. Mas eles têm uma lojinha lá no planeta que o Pedro Pascal foi umas duas, três vezes lá fazer a armadura deles, tem uma lojinha. Inclusive o Boba Fett voltou recachutado, né, uma perife lá toda arrebentada. E voltou zero bala, só o tiro na testa que continuou. É, ele deu uma grafitada legal na armadura dele. Pintou a armadura dele ali e voltou. E aí, diga-se de passagem, né, cara, o episódio, pra mim, de melhor coreografia de luta foi aquele onde tá o Baby Yoda lá no, na pedra. Na pedra. Subindo. A tragédia. Raio azul que veio do céu. Super Saiyajin, sei lá o que ele tava acontecendo com ele lá, que ele tava lá em cima. E o... Cara, a luta do... Não vou lembrar o nome do ator agora, do Boba Fett lá. Temuera Morrison. Isso mesmo. Cara, ele com aquele bastão, com aquele negócio arrebentando Stormtroopers de um jeito que a gente nunca vê, porque a gente só vê o blaster atirando, o laser batendo, os caras caindo. É isso aí. Foi cruel. Disney, né? Cara, ali, voa pedaço de capacete, cara quebrado no meio. Não, foi muito bravo. Eles vão ter que explicar como é que ele ficou esses 5 anos aí, esses milhares de anos, né, na verdade, no estômago do poderoso Sarlacc lá, que seria digerido por 1000 anos lá dentro, e com 5 anos ele já vazou. Já deu. Deu tempo dele escrever um livro, né? Porque é o livro de Boba Fett, a próxima série spin-off de Star Wars, e a gente tem confirmado que não é a terceira temporada de Mandalorian. Então, vai ter em dezembro Mandalorian, a terceira temporada, e vai ter o livro de Boba Fett. Que, para mim, confessar para vocês, assim, legal, visual e tal, mas nunca simpatizei com o Boba Fett, e não me importa essa história aí, não tô confiante com essa série. Eu não vou dizer nada, porque Mandalorian me surpreendeu também, só que tem outras 10 séries aí pra sair, né, de Star Wars. 10 séries. Só retomando o episódio que vocês estavam comentando aí, o episódio 13º, 12º, que é A Tragédia, e é dirigido pelo Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, que vai ser um dos produtores da série do Boba Fett, por acaso. Muito bom. Cara, sobre a série do Boba Fett, o que eu fiquei pensando assim, né? Tá, ele vai assumir ali o negócio, ele vai formar uma nova guilda em Tatooine, né? Já que a outra, aquela foi toda dizimada, teve todo aquele negócio, ele vai formar uma guilda de mercenários, e eu acho que vai girar muito em torno dele ser aquele novo senhor ali, gerenciando missões para novos mercenários. Porque, na verdade, assim, o Mandaloriano, o que eu percebi, cara, o Boba Fett era aquele mito que nunca aconteceu, né? Que ficava sempre no imaginário das pessoas, né? E que morreu de um jeito tão ridículo lá na trilogia original, com o Han Solo cego se batendo e ele caindo, né? E que eles fizeram, inclusive, uma chamada quando o xerife também tá lá e ele pega e dá uma batida no jato dele, no jetpack dele, bem onde tá o quebrado do Boba Fett, e o cara voa. Então eu achava que é o seguinte, cara, nós vamos testar com o Mandaloriano, para não mexer direto no Boba Fett, né? Porque é algo místico. E aí, não é algo místico. Não é algo místico. Calma, tem gente que, pelo amor de Deus, cara, tem gente que... Ah, mas tem gente que acha. Para nós também. Não, é série C, cara. Coisa. Série C, manda o Boba Fett. Será? É série C. Não é místico. Os principais personagens do... Eu acho que ele é um dos principais personagens. É que o fã dele é louco, né? Não, ele tem um visual massa. É isso que ele tem. Mas o que eu tô dizendo é, ele não tem estrutura nenhuma de personagem. E o visual do Din Djarin é mais legal ainda. E as pessoas adoram ele, né? É, desculpa. Não, pra ter um boneco, pra ter um bonequinho em casa é excelente. Sim. Aqui, ó. Tá aqui em algum lugar. Aqui, ele, ó. Tá ali. Mas assim, cara, ele tem um visual muito bacana, tá? Não sei o que. Eu acho que, assim, jogar ele numa série direto seria meio direto demais, porque como é que tu vai contar a história de como é que ele sobreviveu? Deu muito certo com o Mandaloriano, e agora, cara, não, vamos sugar essa pedra aí, né? Vamos sabe botar... qual? Eu, um pouco eu concordo contigo na questão, assim, eles comentaram que ia ter o filme do Boba Fett, lembra que um tempo atrás ia ter o filme? E aí eles arrefeceram com a questão Han Solo, né? E aí veio o Mandaloriano, que foi muito mais interessante, porque eles pegam uma história que é do zero, então eles podem criar ali, eles podem partir dali, inserir outras coisas. E é um respiro para a série, porque a gente vê coisas novas, a gente sai da questão Skywalker, força, blá, blá, blá, e é uma história nova. E é isso que precisava, sair dessa celeuma toda de Skywalker. E aí eles viram, deu certo, ok, anunciaram essa nova série Boba Fett. Anunciaram os Rangers da Nova República. Anunciaram a Ahsoka Tano. A Ahsoka Tano eu quero ver muito, né? Pô, vai como ser não sensacional. Pô. Meu Deus. Como é que eu não quero ver isso, né? E aí tem todo. O Cassian Andor, né? Parece legal também. E aí a gente remete a. Obi-Wan, como não, né? Como não vamos querer ver, né? Eu tenho medo mas dessa realmente. Boba Fett. Eu assim, cara, eu a série da Ahsoka, e eu sei que agora eu vou ser apedrejado, né? Eu não tenho esse carinho pela Ahsoka Tano, assim, eu não consegui... É porque tu não tinha o carinho pelo Clone Wars. Pode ser, cara. Na animação, Clone Wars, meu Deus, o Rebel também. Não me pegou, entendeu? A animação não me pegou. Aí, obviamente, assistindo, eu entendi toda a ela tem muito mais estrutura de personagem, tem muito mais do que o Boba Fett, sem dúvida, né, cara? Não tem nada, essa é a verdade. E ela tem todo um crescimento na série lá, e todo o desenvolvimento dela, todo o aprendizado que ela teve justamente com o Darth Vader, né, com o Anakin, né? E vendo toda a dualidade desse cenário, né, cara, do bem e do mal, por que que tem que ter bem e mal? Por que que eu não posso... Tu vê que ela... É, que ela não é o bem e o mal, não, ela tá ali no... E ela sabe que o bem e o mal tem errado também, nos dois lados, né? Uhum. Pra ti é bem, pra mim é mal, e aí, como é que funciona isso? É. E eu acho que vai ser muito bacana depois desse do episódio daqui, daí, beleza, agora eu achei que agora vai ser legal. Agora não tem, né? Agora vendo pra crer, eu... Agora, eu quero só ver a Ahsoka Tano, né? Agora eu quero. Agora pra mim... A Bo-Katan que a gente não comentou também é excelente, né? A Kate Sackhoff. Quem curtia lá o Battlestar Galactica, curte ela. E é mais uma coisa para mexer com o nerd, que a gente comentou do Exterminador Futuro, Carl Weathers, Apollo Creed, e agora ela do Battlestar Galactica, né? Cara, sabe? Uns detalhezinhos, assim, as coisas que vão enriquecendo o Mandaloriano para cima, né? É, eu, para mim, de todas as séries essas que a Disney tá anunciando, o meu personagem preferido, o meu personagem de Star Wars preferido é o Obi-Wan. É, eu acho muito bacana, assim, e tu lendo o livro ali do Obi-Wan, é muito legal, que ele também não tem desenvolvimento nenhum na primeira trilogia, né, zero, e na segunda ele foi um personagem legal, mas eu não curto muito. Foi o melhor da segunda trilogia. O que salvou foi ele, só que os livros são muito bacanas. Alto lá, né, o melhor não, ele matou o amigo dele e deixou queimando. O melhor. Alto lá, melhor. Né. Se alto todo mundo lá. Tivesse um amigo desgraçado que nem aquele matasse de lagarto queimado, tava funcionando. Não, nem se certificou que tava morto, né? Ficou olhando ali, ó, quero ver. Queima aí. Tem que voltar e matar de novo. Queima aí, que eu vou embora. Sabe? É, tô indo, pra mim já deu. Mas, cara, o livro dele mostrando toda a backstage, né, toda a parte de trás, tudo que ele tem, é bem legal, assim, e ele tem também essa revolta, porque ele foi treinado lá pelo Qui-Gon Jinn, que era um cara que também nunca quis fazer parte da Ordem Jedi, discordava de muitas coisas, né? Então eu acho que ele foi o precursor cinzento, né? Ele é o cara que era Ahsoka Tano, mas... Outro ponto importante, porque Qui-Gon Jinn foi lá e sequestrou uma criança da mãe dele. Foi, sequestrou não, pediu licença. Essa que ele sequestrou, né? Levou embora. Coitado. Olha aquele primeiro filme, ele tava com criança chorando. Ele explorou, mãe, né? Isso é verdade. Ele explorou uma criança, trabalho infantil. Fez correndo numa corrida lá pré-morte. É horrível, horrível. Pra ganhar uns 20 pra gente tá falando de episódio Ameaça Fantasma, a gente já tá divagando demais aqui. Mas o que vocês acham que vai ter para a terceira temporada? Porque quando terminou, a sensação é de que eu não teria mais Mandaloriano, porque deu uma sensação de, como missão completa, sabe? Sim. O que vocês esperam para a terceira temporada? O fim do Moff Gideon também não foi falado, não foi. O que aconteceu com ele, né? Tá ali. Foi em aberto. Essa questão da luta pelo sabre. Sabre escuro. Isso aí ficou em aberto também. Ficou em aberto. Provavelmente ele vai querer ir lá dar uma visitada no Grogu. Na verdade, assim, hoje, nesse momento, o Mandalore, né, o grande Mandalore, é o Din Djarin, né? Ele ganhou, sabe, na pauleira. Então, é com ele. Eu acho que o Moff Gideon ainda vai, eles vão apertar ele para ele entregar onde é que tá o Almirante Thrawn, que ficou só naquela pontinha lá. Talvez isso seja lá na série dos Rangers, lá. Eles vão conseguir explorar o Moff Gideon e essa parte da galáxia para linkar a série da Ahsoka catando lá, procurando o Almirante Thrawn. Vai ser isso. Eu acho que e a Ahsoka Tano pode ter conexão com o próprio Obi-Wan. Sem dúvida. E o do Mandaloriano, cara, eu fiquei tentando pensar, tá, mas o que eles vão fazer? Eu acho que vai girar em torno desse trono de Mandalor lá, da disputa, ele não querendo ser, porque ele não quer ser, né? Ele é aquele justo líder que não quer ser líder nenhum, ele só quer... Cara, esse cara diz assim, eu só mereço férias, pelo amor de Deus. Alguém falou Jon Snow? Não. Eu não quero ser rei. Não, né, cara? Tomara que não, mas... Então, assim, ele tentando resgatar o povo, junto com a Bo-Katan, talvez reunir novos, porque na verdade, assim, ele desconstruiu muito credo que ele tinha também, de não poder tirar o capacete. Ele descobriu que, na verdade, ele fazia parte de um grupo extremista, de não mostrar o rosto, que os outros mandalorianos mostram o rosto, que é ele, que é vida louca e tal. Então, eu acho que é ele se descobrindo agora como uma nova pessoa, depois de tudo que ele passou, tudo que ele acreditou na vida desde criança, não é bem assim. Então, ele tem essas variáveis. Talvez seja um desenvolvimento de personagem que o Pedro Pascal exigiu, né? Tipo, cara, tá bom, eu fiquei duas temporadas dentro do só dublando, só dublando. Agora é o meu momento como ator, né, na verdade, de aparecer. Porque a gente se apegou a um bichinho fantoche com um cara com um balde na cabeça, né? Agora conseguiram pegar um cara com um balde na cabeça e um bichinho fantoche e fazer melhor do que uma trilogia que custou milhões de reais, né? Porque eles imaginam de reais, é ótimo. De reais, de dólares, né? Fica a crítica isso, muito mais reais, né? Muito reais, mais reais. Talvez bilhões de reais. Reais é vezes 5. É. Então, você imagina assim, que agora ele vai querer também a parte dele, né? Talvez, inclusive, a renovação da segunda temporada deve ter tido muito da mão dele. Cara, eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Merece aparecer mais. Merece. Cara, é baita. Só pela voz dele, cara. A voz dele já entrega demais, né? A interpretação da voz dele já é massa, sabe? Então. Caramba. E é muito estranho, né, cara? Tu não tinha expressão facial, né? Mas o tom da voz e o pouquinho de jeito que ele mexia e a expressão corporal dele, tu conseguia sentir a expressão dele, né? Conseguia até ser engraçado. Conseguia ser dramático, conseguia ser engraçado. É impressionante, né? Como conseguiram entregar isso bem. Com o fantoche, que é o Baby Yoda, e o cara com o balde na cabeça. Tu imagina? Aí a diferença de ter história mesmo, né? De tu ter uma história pra contar, de tu ter uma coisa pra se preocupar. E que não precisa ser uma história super complexa, que, meu Deus, os Skywalker, os Jedi, os Sith, não sei o quê. Não. Com muito efeito especial. Como o Dé falou, Lobo Solitário, Wolverine, o profissional, a gente já viu isso milhares de vezes. Pega o básico e faz bem feito. Tá aí, ó. Não tem muito segredo. Tá entregue. Outra coisa que eu acho que vai rolar aí na terceira temporada. É uma treta entre a Bo-Katan e o Mandaloriano, Din Djarin. Ela tomou umas rajadas lá do Moff Gideon e depois caiu, não apareceu mais. Então, acho que ela vai ter um... De repente, a gente pode ter algum plot de treta entre eles. O próprio rapaz que não apareceu mais pode voltar com uma posição mais invocada. A própria atuação da Bo-Katan, da Kate Sackhoff, de um episódio para o outro, tu já nota muita diferença, porque no episódio que ela salvou ele, queria ajuda dele, ela tava super brother, assim. E nesse último, ela não tava nem um pouco brother, ela tava pela treta, assim. Ela não tava afim de nada, assim. Ela queria o sabre negro. Ela tava muito próxima do objetivo dela, né? Ela tava muito assim, cara, o que eu quero é o sabre negro e reassumir meu povo. Como ela viu que aquilo ali estava perto... O ego foi lá em cima e ela pegou para as outras coisas, né? Isso também foi bem bacana, foi bem entregue. Agora, o que vai acontecer com isso é que é um drama, né? Porque, tipo, ele chegou, tá, pega aí, é teu. Não, eu não posso. Foi incrível essa parte. Eu perdi. Pega aí. E aí ele vai de encontro com as animações, vocês vão poder me falar muito mais, que lá atrás, na animação, ela recebeu de boa o sabre, né? Não me lembro o nome da outra Mandaloriana lá que tem o sabre nas animações, acho que é em Rebels mesmo. Sim. Entrega pra ela assumir a liderança do povo dela e ela pega, tá, valeu. Talvez aí, cara, seja acho que acho que o Dave Filoni faltou essa aula do não, de roteiro. Não, cara, mas aí é que tá. A revisão do roteiro. Eu acho, porque foi ele mesmo lá, né? Eu acho que daqui a pouco que ele vai dizer o seguinte, cara, como é que ela perdeu o sabre? Né? Não foi na luta contra o Moff Gideon, né? A gente viu ali que um outro Mandaloriano ganhou a dele também relativamente fácil, né? Porque foi pego desprevenido. Talvez ela, não achando que não merecia, descobrindo que precisava ganhar em batalha, ela abandonou o sabre no passado, né? De alguma maneira, porque ela não era digna de ter aquele sabre que não fosse em batalha. E o cara pegou, daí agora eu vou atrás de ti pra pegar de ti em batalha. Por isso que a Disney está anunciando nesse exato momento as aventuras de Bo-Katan. Ah, tá bom, obrigado. O que eu acredito é que ele, a vida na prisão, deve ter derrotado ela em algum momento ali, pegado o sabre, e agora ela queria reaver. De uma forma honrosa, como ela queria recuperar na luta também, porque se ela ganhou, tipo, de bom grado, ok, pela confiança, mas ela perdeu numa luta, então se ela perdeu na luta, ele devia ser recuperado numa luta também. Aí já tava na mão dele, e aí foi incrível, né, porque falando, tá, me rendo, pega, não tô nem aí pra isso aqui. Não pode ser assim. A questão do Moff Gideon ter o sabre é que ele sabia o poder teórico que aquilo ali tinha sobre um povo, né? Eu acho estranho ele não querer dominar aquele povo, né? Tenho o sabre negro, todos os mandalorianos devem respeito a mim. Ou ele esperava fazer isso mais pra frente. Ele tava no plano dele ali, deu uma ruim. Ele tava capaz do Império e ainda tava com encoraçado com meia dúzia de Stormtrooper. Falei em Dark Trooper, a trilha sonora dos Dark Troopers ligando. Cara, aquele negócio meio eletrônico, assim, psicodélico, sei lá. Me lembrou um filme que não pode ser dito, que é Mortal Kombat Annihilation, eu acho que é. Não. Quando vem lá o Cyrax, que dá aquela trilha. Ah, é verdade. Os caras, eu disse assim, cara, não é aquela trilha, né? Eu parei de novo, não é, ufa. Mas é uma trilha muito legal. Cada um com essa referência. Eu me lembrei de Exterminador do Futuro, quando eles mostram vários esqueletinhos daqueles, assim, sendo fabricados. Não, a trilha não. Não tô falando da trilha, cada um com a sua referência. Minha referência foi Exterminador do Futuro. Tô falando do quando aparece enfileirados, assim. Eu vi um vídeo aí, eu não lembro de quem foi agora também. Um cara falando que lembra muito acho que é Zeus, aquele filme dos robôs que eles lutam boxe. Gigantes de aço. Que daí o robô principal lá, eu acho que é o Zeus. É o do Wolverine. Muito parecido com o modelo. Ah, o Soco, na verdade, o Soco que lembra eles, porque se mexem, lembra os socos daquele robô. Viu como eu tenho boa referência de filme aí, Rob? E pra... Galera, já deu uma hora e vinte aí, quase, de papo, vamos encaminhar pro desfecho. Acho que o desfecho, só uma pergunta aleatória aqui é... Vocês acham que a arminha do Mandaloriano de jogar a cordinha aquela, ela é funcional ou ela é só atrapalha ele? Porque ele joga aquele gancho lá e nunca resulta em muita coisa, né? No primeiro episódio resultou em puxar o cara ser cortado no meio lá. Ajudou naquele. Tanto servia no trabalho antigo dele, né? Teve outro que ele usou pra se pendurar num galho, acho que era. Alguma estrutura, ele se pendurou assim e se salvou de alguma coisa. Não lembro, quando é pra se salvar de alguma coisa, é até funcionar, mas no meio da luta, ele nunca dá certo. Nunca dá certo. Contra alguma ferramenta cortante, então, o cara joga o gancho... De algodão, eu acho, qualquer um faz assim e corta aquele negócio dele lá. E eu fico pensando na reposição daquele negócio dele. Tu tem que botar um gancho e enrolar no braço ali e tal. Como é que faz, cara? Que nem a arminha aquela dos míssil, que ele só tem uma carga, né? Usou aquela, se foi. Aquela foi incrível, né? Porque eles deram a deixa na primeira temporada. Ó, você só vai poder usar uma vez. A primeira coisa que ele faz é usar aquilo. Melhor parte foi quando ele aciona, acho que no primeiro episódio da segunda temporada, quando ele aciona e o Baby Yoda fecha também. Ah, fecha. Muito bom. Aí vai para todo mundo. Incrível. Mas aí, esse negócio das armas foi bem legal quando ele enfrentou lá o Dark Trooper. Porque ele usou tudo que ele tinha, né? Ele usou todas as armas que ele tinha e nada funcionou, a não ser a lança de Beskar lá, pra mostrar o quanto era muito complicado você derrotar um negócio daquele. Aí vem o Luke lá e acaba com todo mundo. E ainda o Moff Gideon fala, né? Cara, tu sabe como foi difícil derrotar um. Quero ver o que vocês vão fazer com um batalhão agora. Tô te atrapalhando, né? Deu ruim ali, uma dúvida agora. Eu não sei se ficou claro pra vocês. Eles comentam que o Sabre Negro não corta Beskar. Beskar, né? Sabre de luz. Também não, então. Também não, porque a Sokatano usou contra aquele mesmo bastão, né? Exato. E quanto à armadura deles, lá na origem mandaloriana, ele fala justamente isso, que eles precisavam desenvolver um metal que suportasse o sabre de luz para eles poderem entrar em batalha com os Jedi, porque foi muito difícil no início e tal. Então até agora temos dois materiais, tem o Beskar, que não corta, que o sabre não corta, e tem aquela arma do episódio 8, se não me engano, que o cara vai, tá o Finn com o sabre de luz, ele vai lutar com o Stormtrooper tem uma arma, tipo uma espécie de sabre elétrico. Daí o cara para. É um bastão. Uma bomba militar, aquelas bombas militares. É. Isso aí, ele... Também não era o sabre. E os caras do Império lá, vermelho, aqueles... Como é que chama aqueles guardas lá do Império Vermelho, lá, não lembro o nome agora? As guardas imperiais lá do... Guardas imperiais também, eles têm algumas armas. Só que o que dá a entender é que estas armas têm a mesma base de um sabre de luz, né? Que por isso dá um confronto ali. Por isso que bate e não corta. É, só que na verdade, assim, quando tu sabe que os caras têm que catar um planeta lá, isolado, que tem um cristal específico, e aquele cristal tem que estar numa certa ligação com a porta para ele funcionar. Aí, tipo, pô, qualquer Stormtrooper tem um negócio daqueles que... Não deve ter um negócio muito barato de fazer, não. É um ou dois que tem aquilo. Culpa do J.J. Abrams. Culpa do J.J. Abrams. É. Ah, a gente falou da Kathleen antes, mas eu não culpo ela. Eu culpo mais o J.J. Abrams. Desse fiasco aí que foi o último filme. É. Porque o um foi mas... bom. Eu culpo todo mundo, cara. Os caras eles tiveram nitidamente eles estavam com um foco e não foram até o final. Eles fizeram o Warner. Eles foram ao Warner com a DC. Eles tinham um foco, eles tinham uma ideia, e eles não seguiram a ideia, mudaram os planos mesmo do meio do caminho, em função dos últimos Jedi. E aí deu ruim, mesmo. Se eles seguissem, vai saber. Mas, galera, muito bom o bate-papo aí. Eu agradeço a todos vocês aí que querem dar um último pitaco aí, dizer onde o pessoal pode encontrar vocês aí para, de repente, também ter mais um debatezinho nerd nas internets. Vai lá. Tá. Eu tô isolado em Vacaria. Se quiserem vir aqui. Pandemia. Se quiserem vir aqui, tem uns lugares trimassa pra pedalar, galera. É bem legal. Mas querem me encontrar aí nas redes sociais. No Instagram é Robert Zeguerra, no Twitter também. E é isso. @RobertZeguerra. É nóis. Eu tenho lá um materialzinho que eu comecei a fazer no Cinema Nunca Fofo, né? Muito mais voltado para podcast, a pandemia me tirou isso, muito trabalho, eu acabei deixando um pouco de lado, né? Mas quero retomar. Então é Cinema Nunca Fofo no Instagram, no Spotify, também no Twitter. Twitter também está um pouquinho abandonado, mas a pretensão é agora, virando o ano, e depois de hoje aqui, eu vi que dá coragem, dá para fazer. estreando na telinha, Sempre fui um cara de gostei muito de falar e pouco de aparecer, mas talvez dá pra fazer. Lembrando que os contatos dos participantes estarão todos no post do episódio. No caso, no podcast. E na descrição do vídeo, então. É. Beleza, galera. É isso aí. Muito obrigado pela presença. Pessoal que tá nos ouvindo, que tá nos assistindo também, já não esqueça de assinar o canal, seguir o podcast no seu agregador favorito e seguir a Vigília nas redes sociais. Porque vocês sabem, a vigília não para. Falou! Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br. Você escutou Sala de Vigilância. A vigília não para.